Essa é a música título do CD Moderna, Moda Antiga. E essa música tem muito a ver comigo, porque, embora estou em tempos modernos, eu tento ao máximo colocar os princípios de Deus e os valores à frente, porque nós vivemos num tempo em que sufoca os nossos princípios e que querem refazer princípios que, na verdade, são imutáveis. A Bíblia é imutável, a palavra de Deus é imutável. E que nós possamos valorizar estes valores que estão querendo se perder, como a família. Sabe? Isso é o mais importante, que a gente possa lembrar todos os dias o que vale mais. Não é o que tem preço, mas assim aquilo que tem valor, que é eterno, aquilo que a gente deixa e aquilo que a gente leva. Dizem que ficou brega se casar, arriscado se envolver, que falta tempo para a mesa sentar. Muitos colegas, poucos amigos, diálogos cheios de monossílabos, sílabos, sílabos. Queremos tanto ganhar dinheiro, mas esquecemos que ele não pode comprar os momentos que perdemos. Porque os bons costumes estão sumindo e os valores se diluindo, o essencial ficando em segundo e os amores não se concluindo, estão tirando amor do e o que ficará pros meus filhos está mudando tudo, esfriou o amor. Moderno.